Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta, Perangusta, Alfas, estamos chegando a mais um Papo Alfa e vocês viram que eu agora incorporei o Andrigo Cremiato e estou aqui rosteando o nosso Papo Alfa de hoje, que hoje o tema, cara, o tema é um pouco espinhoso. Hoje a gente vai tirar os espinhos dessa rosa aí, mas a gente tá aqui com um convidado legal, eu e o Andrigo, e com um convidado aqui que ele é cabeça, ele vai acrescentar muito a esse cast, eu creio que todos vocês já conhecem. Primeiramente, claro, antes, quero mais uma vez agradecer a oportunidade que o Andrigo tem me dado de fazer parte dessa equipe e apresentar, Andrigo, mais um cast, né, cara? Muita gente aí falando do primeiro e a gente tá aqui nesse segundo cast aí. É isso aí, galera Alfa. Nós estamos aí mais uma vez para falar de um assunto espinhoso, um assunto polêmico, mas vamos lá, já dizia o Chaves, da discussão nasce a luz. Para tratar desse assunto, que já já você vai saber qual é, a gente chamou aqui um cara que ele é demais, ele é um cara 10, Giovanni Araújo, lá do Rapadura Cast, Miniatura Gigio. Giovanni, valeu, cara, muito obrigado por ter aceitado e estar participando com a gente aqui. Muito obrigado pelo convite, eu fico até lisonjeado. Euler, estamos junto com você nesse momento que você está fazendo essa troca de sexo. Tamo junto. Ele falou isso porque teríamos o Euler aqui, que é de lá do Mistura Cast. Teríamos o Euler aqui, mas infelizmente ele não pôde. Ele estava com um problema particular, nós estamos aqui dando a força pro Euler. Nossa, sei, cara, esse momento a gente toma a decisão, se muda para o Euler, para Laura. Estamos dando uma força, nós acreditamos nas minorias. Nós estamos aqui dando aquela força, vamos fazer um grupo de oração forte, junto com os radicais homofóbicos, que a gente vai ter certeza que a gente acredita no seu lado. Vamos cuidar de você, Euler. Pode ter certeza, tamo junto. E nós vamos sentir falta da teoria dele, que a teoria era muito louca. Foram os ETs que explodiram o World Trade Center. Entendeu, gente? O cara, além de ser transformista, ele acredita que os ETs estão dominando o mundo. Então, acredita não, ele tem certeza. Então, por isso nós estamos aqui fortes, juntos, compenetrados, em essa homenagem especial ao Euler, que no momento agora deve estar na mesa cirúrgica trocando o sexo dele. Tamo junto, cara. Então é isso, galera. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre terrorismo. Hoje é o assunto dessa vez no Papo Alfa. Mas é isso aí, vamos lá, vamos discutir, vamos falar um pouco sobre terrorismo. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Então, galera, antes de começar, hoje nós vamos discutir uma coisa nesse cast que a gente tem que rever aqui, que é um pouco inegável que os próprios americanos, eles meio que cultivaram um comportamento, vamos dizer assim, extremista bélico, como tem a definição aqui, um pouco xerifes do mundo. Mas calma, a gente vai rever isso aí e ver se realmente é isso, né? Porque, afinal de contas, a gente vai tentar ver aqui que se os Estados Unidos se colocando muito como xerifes do mundo, entre aspas, foi a causa que levou aos atentados terroristas de 11 de setembro ou não, que levou ao terrorismo excessivo ou não, certo? Antes de mais nada, eu quero fazer uma citação aqui, e essa é uma citação do próprio Osama Bin Laden após atentados às instalações militares na Arábia Saudita. Graças a Deus, vamos assistir em breve ao fim dos estados descrentes, a cabeça dos quais está a América, tirana, que pisou todos os valores humanitários e ultrapassou todos os limites e só conhece a lógica da força. Claro, estou fazendo essa citação, mas comumente eu não sou a favor de nada que Osama Bin Laden fez. Primeiro a gente tem que entender um pouco do que é o terrorismo. Então, basicamente, galera, terrorismo, ele é um ato que leva o medo e o terror a uma sociedade, a um grupo político, religioso em si, que vem através também de outro grupo social, político ou religioso que pretende atingir, de certa forma, seus objetivos, levando medo e terror a outro determinado grupo. Então, ao longo do tempo, o terrorismo ele foi realmente se tornando cada vez mais extremo. Até antigamente eles eram mais pacíficos, eles poupavam mulheres, crianças, deficientes, enfim, hoje em dia não, hoje em dia eles chegam realmente ao extremo. Vamos lá, você chega assim, ah, o terrorismo, você está dando uma ótica atual do terrorismo, certo? O terrorismo nada mais é do que uma reação contra o terror daqueles que geram as minorias. Então a minoria se levanta contra isso, e ele é tratado como terror para as grandes maioria, entendeu? Então é tudo uma questão de ótica, entendeu, cara? Tudo é uma questão de ótica, entendeu? Porque eu vou dar um exemplo para você. Quando Moisés, que muita gente retrata ele como um pastor, que eu acho, depois que eu vi o filme e depois estudei várias vezes, cheguei à conclusão que eu, até minha ideia teve que reformular, eu acho que Moisés era, na verdade, um militar, entendeu? E todos aqueles atos que foram colocados no nome de Deus poderiam ter sido atos terroristas causados por um grupo de pessoas para a comoção do Egito. Tirando o lado místico, que eu tenho o meu lado religioso, mas vamos botar um lado pragmático, aquele terrorismo pode ter levado à saída do grupo pequeno, que na verdade não era, mas levando aquele grupo dominante sobre o duto oprimido, que era bem maior a população. Só que como todo bom judeu era submetida aos jugos e tudo mais e tal, como contei a história. Então, para aquela ótica da grande maioria, ele estava sendo um ato libertador. Para a sociedade egípcia, eram atos de terror. Que é o que acontece hoje em dia. Para eles, eles estão fazendo um ato normal, né? Quem pratica o terrorismo. Vamos lá, vamos fazer um ato legal. Winchester, independente disso, qual é a sua formação religiosa? A minha formação religiosa, sou evangélico protestante. Bom, eu sou católico, apostólico romano. Certo? Eu sou agnóstico. Agnóstico, olha só, ótimo, excelente. Sou católico, apostólico romano, mas sou casado e convivo com uma família evangélica. Eu sou católico porque quero. Uhum. Então, eu tenho muito conhecimento também da Bíblia, estudei Bíblia, faço escola Bíblia Dominical. Minha filha é educada na região da minha esposa, que é evangélica episcopal, tem conhecimento da Bíblia. Quando Jesus Cristo chegou lá na frente e falou, eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em três dias. Na cabeça do judeu, esse filho da puta é um terrorista. Vai derrubar o templo. E vamos fazer uma outra correlação. Quem era o cara que estava trabalhando pela causa dos judeus e foi julgado junto com Jesus Cristo? Barrabás. Sim, sim, exato. Quem não lê a fundo, não pensa que Barrabás ele estava ali à toa. Não, não, ele estava... Os atos dele eram a favor do povo judeu. Fazendo o quê? Matando? Matando. Montando, explodindo, rasgando, mas detonando o romano. O lema dele era, vamos destruir os romanos. Então, pros romanos ele era um terrorista, pro judeu ele era um herói. Libertador. Pra nós foi o cara que julgou junto com Jesus Cristo. Puta, o cara é o maior filho da puta. Não era. Era o que ele acreditava, então... Ah, agora você tá falando que acreditava. Então, o que é terrorismo? Tudo uma questão de fé e ótica, de perspectiva, né? Isso. Aí a gente entra num ponto importante, porque o Bin Laden, ele era um dos caras mais ricos. Agora, se para o povo americano Osama Bin Laden é um terrorista, para grande parte do mundo muçulmano, ele é um herói. Não, claro, ele é um libertador. Eu até digo que é uma coisa que a gente vai entrar mais no segundo bloco desse programa. Osama Bin Laden foi o divisor entre a era da dominação americana e a era da dominação chinesa. Nós vamos estudar isso mais pra frente, que o 11 de setembro ele foi decisivo pra quebrar o orgulho americano e fazer o americano entender que eles sim, são um mega país muito bom, só que não são mais a crista da onda do mundo, entendeu? Hoje em dia você tem países muito melhores do que eles e que não tem todo esse orgulho capitalista, todo esse orgulho americano que existe, né? Mas isso obviamente hoje que é mais é polêmico de falar, né? É difícil você entender que o atentado que matou 5 mil pessoas foi importante pra história do mundo pra mudar o mundo de uma maneira melhor do que a gente tem hoje, né? Não, mas se você matar 5 mil pessoas, a gente mata aqui só com o trânsito da gente, pô. Por aí. O problema todo foi como morreram 5 mil pessoas, entendeu? Esse é que é o problema. Da forma que morreram. Isso. Porque o terrorismo, ele pode ser definido como você ser um ataque covarde, ser um ataque sem honra. Porque afinal, numa guerra, morrem milhões, só que é um ataque de corpo a corpo, você tem uma luta. Agora aí, e a bomba de Hiroshima e Nagasaki? Não foi um ato terrorista muito pior dos Estados Unidos contra os japoneses, que a guerra já tinha acabado? Aí não sou defensor da bomba nuclear, de novo. Tudo uma questão de ótica, né? Hoje se fala que é terrorismo e tal, vamos lá. Já que vamos falar da bomba de Hiroshima, não vou entender minha ótica. Você assistiu um filme muito bem retratado, chama-se Cartas de Iwo Jima? Já assisti. assisti. Sim, assisti. Muito bom. Muito bom. Esse filme foi tão importante porque ele retratou tanto o lado japonês, tanto o lado americano. A conquista da honra. Direção de Clint Eastwood, né? Clint Eastwood. Todos dois. E Clint Eastwood tem uns caras de extrema direita. É um cara de direita. Ele só pede pro cara lá do Planeta dos Macacos, entendeu? Carlton Heston. O que acontece? Esse filme retrata a situação de uma batalha de Okinawa, onde inúmeros soldados americanos morreram. MacArthur já estava se preparando para fazer um desembarque já no arquipélago. Iwo Jima é afastado, bem afastado do arquipélago principal. E já estava participando dos arquipélagos que formam realmente o Japão continental. Então, nesse processo, os caras estavam calculando que as baixas de soldados seriam em torno de 25 mil soldados. E as baixas do lado japonês girariam em torno de 250 a 300 mil pessoas. Eles teriam que usar 3 vezes mais de bombas do que foram usadas no ataque de Dresden. Dresden foram jogadas, lançadas em torno de 20, 22 mil toneladas na cidade de Dresden, na Alemanha. Quantas pessoas morreram com Hiroshima e Nagasaki? Foi imediatamente, se não me engano, foi 70 mil em uma, 50 mil na outra. 30 mil e 50 mil. Em torno de 80 mil pessoas. Entre 500 mil de pessoas, o que representa 80 mil? É, mas essas batalhas eram foram bem anteriores à bomba, não foi? Não. Essa batalha ia ser 15 dias antes do ataque da bomba. A bomba de nuclear foi a bomba atômica, ela, no projeto Manchester, ela foi projetada para ser lançada em Berlim. Por que eu tô falando isso? Eu tive aulas exatamente na Marinha, da ótica das guerras, por que que aconteceram as guerras? Sem influência militar, sem influência momentânea, sem influência civil, sem influência em nada. A ótica pura e simples ótica. Era chamada aulas de história estratégica. Então o que aconteceu? Quando o Marcato chegou a proposta e levou para o Azenhal falou: puta que pariu, nós vamos massacrar uma geração inteira de pessoas. Só que não tinha uma arma. Mas você concorda que o terrorismo começou aí? Porque esse ódio americano lá dos japoneses, que depois foi adotado pelos muçulmanos. Não é que tem. Gente, sabe quem é o culpado do ódio que tem do ocidental com relação aos americanos, que os americanos assumiram culpa? Você já viu lá um livro chamado Os Sete Pilares? Não. Já ouvi falar, mas eu não... Sete Pilares, que é de THC Lawrence. O famoso Lawrence da Arábia. O cara que fez o furdunço. Quem causou as confusões que existem hoje foi um termo chamado Império Britânico. Se você quer um povo que causou as maiores confusões históricas, foram os ingleses. A única que é a prostituta que limpa as cagadas dos ingleses com uma terna dita são os americanos. O americano nada mais é. É. Quero botar o culpado. Foram os ingleses, meu filho. Quem fez o furdunço todo foram os ingleses, os britânicos. Naquele negócio do Império Inglês, aquelas confusões que o Guerra fez, destruiu o poderio português, destruiu o poderio espanhol, destruiu o poderio italiano e dominaram o mundo. Tanto é que o império que nunca só se põe era o império da Rainha Elizabeth. Eles tinham terras por tudo quanto é lado do mundo e não souberam gerenciar. E quem cuidava muito bem daquela confusão era o Império Turco Otomano. Vamos dar um exemplo clássico. Lembra do filme do Robin Hood, do... É o Kevin Costner? É isso, garoto! Kevin Costner. O filme do Kevin Costner. Eu lembrei porque eu lembrei da cena dele levando a Whitney Houston. Nossa, que misturada do caralho. Se você lembra daquele filme, quem era um mouro que estava ao lado dele? O cara que foi Deus, sem sacanagem. Quem era o mouro que não estava dele? Lembra dele quem era o personagem? Morgan Freeman. Naquele filme retrata algumas coisas como o povo turco-otomano ou muçulmano, ou principalmente aquele que acreditavam no Islã, o Islã esclarecido, cuidavam e eram mais desenvolvidos que o povo ocidental. Então, o Constantinopla cuidava muito bem do Império Turco Otomano, que foi gerado com a caída de Constantinopla, ele sabia muito bem gerenciar, porque ele sabia cuidar das tribos, ele sabia cuidar dos povos, ele sabia cuidar de todo mundo. E isso se manteve nessa paz até que um dia o Império Turco Otomano, na Primeira Guerra Mundial, quebrou em função de um tal de Lawrence da Arábia, que foi fazer os sete pilares da sabedoria e fez um furdunço entre eles que prometeu todo mundo e não cumpriu nada. E veio um tal de petróleo e levou a fazer isso. Até lá os americanos não tinham nada disso. Quando os americanos começaram a se aprumar, com Howard Hughes fazendo brocas de petróleo, começou a vender brocas de petróleo para as empresas. Aí começou o americano a aparecer. Porque o americano é metido a cowboy. E o inglês ficava atrás bebendo chá e o americano furando o que eu dizendo petróleo. Então começou a se ter a empatia do povo americano, achar que quem fazia as confusões era americano. Mas quem estava por trás era a Inglaterra. Só que a Inglaterra quebrou com a Segunda Guerra Mundial. Ela deixou de ser um grande país e se tornou somente um país de nobres. Entendeu, gente? E o americano tomou cada vez mais essa postura de dono do mundo. Todos os grandes impérios passaram. Foi Roma, foi Portugal, foi Espanha, foi a Itália, foi a Inglaterra e agora é os Estados Unidos. E agora a China, depois de 2001. Posso falar uma coisa contigo? A China não vai conseguir. A China é belicosa, mas ela é belicosa dentro do terreno dela. Ela não tem características expansionistas. Ela tá tendo características expansionistas para poder sustentar ela, por isso que ela tá saindo do muro dela para poder se sustentar. Ela não vai dominar o país no mundo porque ela, filosoficamente, o povo chinês não tem interesse. O chinês, ele é um comerciante que quer ganhar dinheiro e voltar para casa dele para comer macarrão. Ele não quer americano forçar você a comer batata frita. China em box é ideia americana, cara. É, e pior que é verdade. Entendeu, cara? É que você tem uma questão aí que a gente pega muito no que a gente vai debater no cast, justamente do orgulho americano, né? A gente tinha o American Way of Life até 2001. Não é isso não, é porque o que aconteceu? O americano, ele... Existe uma... Vamos lá, o Chester, ele vai entender muito bem o que eu vou falar. O americano, ele foi criado em cima de pilares religiosos. Então, o que aconteceu? Foram os religiosos que foram expulsos da Inglaterra, que eram protestantes contra os princípios da Inglaterra, que foram construir o país. Então, eles têm características evangelizadoras. Sim. As pessoas que têm mais raiva é daquele cara, daquele crente que bate na tua porta e vai te educar esfregando evangelho na tua cara, impondo a cultura dele pra você. Então, ele tem a característica de pregar. Então, a característica evangélica de transferir a cultura é muito grande. Sim. E fazer o português com os jesuítas. Os espanhóis faziam com os jesuítas. Só que a Inglaterra fazia com seus discípulos. Porra, quem assistiu agora aquela série do Netflix, o Marco Polo, toda vez o descendente do Khan, cadê seus padres que eu quero bater um papo? Cadê seus padres? Mostra aí, eu quero ver os papos. Quero ver se eles conseguem me converter. Toda hora o Khan fica pedindo aí, vamos, traga o cara pra mim. Me converter, cara? Ele fica toda hora, exatamente isso. Era uma característica de conversão. E o americano, por ser evangélico por natureza, o evangelho que tem uma característica de evangelizar. Por quê? Existe um provérbio de Lucas que diz: ide pregar a toda criatura, trabalho de evangelização. O americano tem aquela formação religiosa muito forte. Então, ele, dentro da formação, ele tem que evangelizar, ele tem que sair pra pregar, ele tem que sair no dia, botar a bandeira. Quem morou nos Estados Unidos já viu isso, já viu demais. Se você quer participar de um clube, você tem que ter alguma ligação religiosa, que muito bem, inclusive, é retratado no Snipe americano sobre isso, que família e religião faz parte, o cara tem que fazer isso. Então, por isso que ele se bate muito com o homossexualismo, e é o mesmo país que mais produz pornografia no mundo. É, na verdade aí nós temos um cenário que é muito estranho, porque os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele quer impor a cultura dele, ao mesmo tempo que ele é o país do American Way of Life, ele é um país que por trás ele faz muita coisa escondida. Você pega o exemplo do Irã Contras, por exemplo, do nosso querido Firme Argo, do nosso querido Ben Affleck lá, que coisa mais linda. Os caras estavam ajudando os dois lados da moeda. É, ali é um pouco depois do Irã Contras, mas tá no processo também. Não, ali é antes do Irã Contras. É um pouquinho antes, né? É, ali é antes, ali é... Eu lembro daquela história, eu era criança, eu lembro muito bem ali. Foi porque é o seguinte: como não podia envolver, não podia dizer que ali foram americanos que tiraram americanos, eles preferiram dizer que foi o Canadá e os iraquianos ficaram, os iranianos ficaram putos com o Canadá. E muitos anos os iranianos acharam que o Canadá. E o Canadá não fizeram porra nenhuma, foi uma missão da CIA. E aí a gente chega naquele embate de que é o que a gente tá comentando e a gente chega à conclusão que o terrorismo é a questão do ponto de vista, de quem é quem, do quem tá lutando por o quê. É aquilo que a gente aprende na discursiva de hermenêutica. Sim, sim. É tudo uma hermenêutica, questão de ponto de vista. Exegese. A minha religião é sempre religião e a outra é heresia. Exato. Que também terrorismo ele envolve, até tem aqui, né, 5 principais formas de terrorismo que a gente pode citar, que é o terrorismo físico, né, o uso de violência, assassinato, tortura, terrorismo psicológico, né, que é você, vamos dizer assim, a Guerra Fria, ela pode ser tida como um tipo de terrorismo psicológico. Era um dizendo que ia bombardear o outro, dizendo que ia jogar bomba contra o outro e tudo mais. Terrorismo de Estado, terrorismo econômico, terrorismo religioso, que hoje em dia, eu acho, no meu ver, o que eu vejo, é o que está mais em foco, é o terrorismo em cima de questões religiosas. Não. Essa divisão que você fez foi legal e tal, mas eu acho que não existe teoria religiosa, é porque religioso. Não tem aquela brincadeira máxima que a gente não fala, se não se comenta mulher, futebol e religião? Sim, exato. Por quê? Sabe que isso vai ter polêmica. Por exemplo, um grupo de 3 pessoas como sou eu. Eu não conheço o nosso amigo Upananga Stai, certo? Não conheci, eu já sou fã dele agora, eu vou ouvir o outro cast dele agora, certo? Então o que acontece? Ele é agnóstico. Sim. Rodrigo é agnóstico. O que é um cara agnóstico? As coisas estão aí, eu tô observando, mas eu não tenho obrigação de seguir. Eu e você, nós temos uma formação religiosa estruturada, mas isso não vai impedir de mudar nossas opiniões também. Você sabe que sua religião tem problemas, a minha tem. Não é porque agora eu vou chegar e vou dizer que você é corrupto e você dizer que eu sou um adorador de imagens, certo? E aí a gente vai começar a ter essa discussão. Mas acabou. Então, já entra na questão dogmática de igreja para igreja. O que eu acho é que a religião é um escape, entendeu, cara? É que nem aquele negócio. Nós temos o problema da matemática, da física e daqui que não sabemos. Não sabemos é religião. Uhum. Quando o cara não consegue se afirmar em qualquer tipo daquilo que você classificou, psicológico, ele joga a religião como forma de terrorismo. Acho que a religião não é terrorismo. Acho que a religião se tornou terrorismo como foi empregado. Agora, se você lembrar muito bem, o judeu, para criar o espaço que existe hoje de Israel, ele fez muito terrorismo, inclusive, contra os árabes. Se você pegar a história do povo hebreu, o povo hebreu praticamente massacrou todos os povos ali que moravam na Serra de Canaã. Então, claro, acho que hoje a religião, ela ficou, a questão do terrorismo ficou marcada em cima da religião. Não que a religião seja o terrorismo. O que eu tô dizendo? Eu não sei se nosso amigo, o Andrigo, vai concordar, mas tudo aquilo que não se enquadra aqui, que você falou, físico, psicológico, estado econômico, é religioso. Entendeu, cara? Generalizou, cara. É, você tem um fundo religioso, né? Isso, vou dar um exemplo pra você. André trabalha com empilhadeiras, certo? Aí, desculpa que eu vou falar, meu Deus, me perdoa. Ele tem que trabalhar vendendo, vai ter que vender uma empilhadeira pra uma determinada igreja evangélica, não vou dizer a denominação. Aí, ele vai, desculpa a expressão, vende a porra da empilhadeira, o cara, não, eu estou contratando a empresa transportadora e pode deixar que eu descarrego. Ele tá ok, a responsabilidade é sua. Aí o André comete o detalhe de não botar isso como causa de contrato, que qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é dele. Beleza. Aí o cara vai e derruba a porra da empilhadeira e diz, a culpa é sua. Aí que o André fala, crente filho da puta. Pronto, criou-se um terrorismo. O cara nem tem contato com o cara, é um crente filho da puta. Mas ele errou no contrato, podia ter botado. Se tu mexer na mão do meu equipamento, a culpa é sua, viu? E na remota possibilidade dessa igreja tá ouvindo o podcast, eu amo vocês, tá? Dois gordinhos. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Se a gente pegar todas as correlações, as guerras aconteceram por parte do famoso si. Se o americano tá imperialista não, porque essa naba sobrou pra ele. É aquilo que o Capitão Nascimento falou. Quando eu fui cair, eu não caí pra baixo, não caí pra cima, cara. E ele teve que assumir a naba, cara. Quantos Capitães Nascimento existem que a gente chama? O cara é um nazista, neonazista. Pra aquele grupo de pessoas pequenas ali, que ele chamou de maconheiro, ele é um neonazista. Mas pra mãe que perdeu o filho pro tráfico, ele é um herói, cara. Tudo uma questão de ponto de vista. Tudo. Então, hoje o terrorismo tá uma coisa muito confuso. Será que o americano mereceu levar aquele ataque? Infelizmente, a americana que deu mole tava na frente. Quem merecia levar aquela porra daquele era o Big Bang. E aí é que a gente entra no segundo bloco e a gente vai falar um pouco. A gente, essa introdução ao terrorismo, mas o que estava acontecendo ou o que aconteceu que levou aos ataques do 11 de setembro, que eu não sei se eu posso dizer, usar a palavra símbolo, não. Posso usar a palavra símbolo do que é o terrorismo extremista realmente, que foi aquele ataque do 11 de setembro. Mas aí existem três fatos que citam como os principais para que Osama Bin Laden, a Al-Qaeda e os grupos terroristas, eles viessem a atacar os Estados Unidos. Lembrando que há muito tempo eles já vinham procurando formas de atacar os Estados Unidos. Um dos três primeiros fatos é o apoio militar dos Estados Unidos a Israel. A gente sabe que tem aquele embate da Palestina contra Israel. De novo, desculpa. Pra mim, isso aí, pra mim, é desculpa. Na verdade, nós temos a questão aí já da Segunda Guerra Mundial. Israel foi colocado ali no meio da Palestina só pra servir como base de ataque americano para os países já do bloco muçulmano. Então, hoje em dia mesmo, Israel tá servindo como base. Não. A maior base americana não é Israel. É na Arábia Saudita, porra. Que? O americano não bota nem pé em Israel, porra. tá porra. Mas qual que é a motivação dos caras falar, vamos empurrar um monte de muçulmano no deserto, vamos colocar o judeuzinho aqui, porque os caras são coitados. Foram uma decisão da sociedade judaica pela terra prometida. Quem é que fez o furdunço? Quer dizer, quem é que teve coragem de fazer o furdunço pra levar isso? Adolf Hitler. Na verdade, foi Adolf Hitler, não, foi Goebbels. Convenceu Adolf Hitler pra fazer a decisão final. Só que eles mexeram, em vez de matar pobre e matar fudido, eles mataram toda a sociedade rica que tinha de judeu dos Estados Unidos. Americano correndo pra tudo quanto é lado. Ou seja, o que eu gosto do alemão, por exemplo, vou dar um exemplo que tá acontecendo atualmente. O problema que aconteceu do piloto suicida. Meu irmão, o alemão vai arregaçar agora qualquer piloto agora, meu irmão. Os caras vão até fazer exame PMA pra saber se o cara tem problema. É pior que é verdade. Se você um dia, tô dando conselho, quero ser piloto, vai estudar na Alemanha agora. Pode ter certeza que vai ser os melhores cursos de pilotagem do mundo. Se você se formar piloto, o outro lado é ser piloto da NASA. Vai ser mais fácil piloto da NASA do que ser piloto de aviação na Alemanha agora. Quer apostar comigo? Eles pegam os defeitos e trabalham em cima, né? Muito! Não tenho o que dizer, não. Eles aceitaram, botaram a minha culpa, vai chorar uns 2 meses e agora daqui pra... Hoje é abril, maio. Em junho já estão botando pra arregaçar. Ouça o que eu tô lhe dizendo. É um povo que tem a capacidade de superação inacreditável. Entendeu? Eles criaram uma decisão final, só que ninguém... Por que aconteceu? O Hitler fez uma ação de traição, inclusive de judeus que estavam dentro. Então, foi aquele negócio. E outro, já vinha muito tempo que o judeu pedia a terra escolhida, que era a região da Palestina. Ah, isso aí é uma coisa que vem desde os tempos bíblicos, né? Exatamente. Briga... Então, o que aconteceu? Um americano, junto com... Não foi um americano, mas, inclusive, você sabe quem foi a pessoa que determinou o tratado da formação do Estado de Israel? Presidente americano. Ah, que porra de americano? Ah, rapaz. Eu acho que o americano, nisso aí, ele teve 200% de participação. De nada. Bota pensar quem é que o cara chegou assim, que assinou lá na... Quem foi que criou o Estado de Israel, que determinou? É, que era quem? O secretário. Quem foi o secretário? É, o cara que fazia parte da ONU na época brasileira. Quem foi o fela da puta que fez o Forduço? Você sabe quem foi? Osvaldo Aranha. Então, meu amigo, se você quer o culpado, que quem formou o Estado de Israel e hoje tá todo mundo querendo matar um ao outro, meu amigo, foi um brasileiro, meu camarada, só que ninguém contesta. Porque o brasileiro é tão escroto que fica calado e não conta a história. É o jeitinho brasileiro, velho. Mas é, ficou calado, ficou famoso, virou nome de navio, nome de rua, nome de bairro, nome de cidade, e ninguém sabe. Então, se você quer botar um culpado, foi os Estados Unidos, porra nenhuma. Quem assinou a comissão, que empresa de assinou a porcaria, foi o Oswaldo, diplomata brasileiro. E Israel, até hoje, não tem uma homenagem pra esse cara. Entendeu, gente? Então, historicamente falando, que eu quero botar a culpa, os Estados Unidos tá tendo um problema dos Estados Unidos, é o seguinte, é o que tá na frente, e ele vai apanhar. Primeiro porque ele tem um defeito. O maior defeito do povo americano é a inocente arrogância dele, cara. É esse que é o problema. Você vê a característica dele, qual é o melhor futebol, o melhor esporte que tem, futebol americano. É uma porra louquice do caralho. É um jogo tão popular, da mesma linha, entra eu, o Andrigo e o Mister, e vão jogar numa boa. O futebol limita fisicamente. O futebol americano não. Você pode ser gordinho, magro, preto, verde, cor de rosa, todo mundo participa. Inclusive, até o cara quanto mais gordo é melhor que o cara de defesa, cara. Tem que ser um cara fortão pra segurar a peteca, cara. Eu daria muito bem no esporte, até que enfim, mas não, mas todo mundo, você pode ver que esporte americano tem um magrinho, tem um gordinho, tem uns caras que não tem cara que faz questão de aumentar o peso do cara pra ser exatamente o que eles chamam de do blindside. Não, o quarterback é o zagueiro, é o cara mais ágil. É interessante, o zagueiro nos Estados Unidos é mais importante que o atacante, né? E o cara da defesa é tão importante quanto, porque ele segura a peteca. Tem aquele filme da Sandra Bullock que fala exatamente sobre esse cara, que é o Siders, que são os caras que seguram a peteca. Eu não entendo jogo de futebol americano, mas é uma característica até, inclusive, das estratégias americanas. Aquele jeitão de volume, de porrada. Enquanto o futebol americano, o futebol te obriga a ter jeitinho, ter manha. Então você pode ver que as tropas brasileiras são adaptáveis. Por isso que as melhores tropas de combate em selva e atualmente em Caatinga, pra qualquer terreno, são brasileiras. E todo mundo corre dos cursos brasileiros, que são pra arrombar, né? Mas isso é uma outra história. É outro papo alfa. A papo alfa, porque os Estados Unidos não invade as Farc. Mas aí, aliado a isso, a gente tem a segunda questão que dizem que levou ao ataque do 11 de setembro, que foi a presença norte-americana na Arábia Saudita e principalmente na operação que eles chamavam de Southern Wait, né, que é a Vigília do Sul. Como é que é a operação, hein? Pera aí. Eu não sei falar inglês, me ajudem. Traduzindo, a Operação Vigília do Sul. É, não, aí, meu Deus do céu, South Overage, nossa senhora! Esse é um termo americano mesmo. Ô, meu amigo, você é um país que tem dominação, você tem que controlar toda aquela porra. Todo mundo tá te ameaçando, você não vai criar uma política de proteção? Vai, porra. Vamos lá, você acha que não existem planos de contingência do Brasil invadir a Venezuela? Dilma disse que não tem, o exército brasileiro tá... Pô, isso que eu vou dizer, o exército do Maranhão... O exército do Maranhão tá preparado pra invadir, cara. Os búfalos lá, pô, os búfalos da ilha de Marajó. Os búfalos, entendeu, André? Que a gente pode falar que depois nós dois vamos ser presos. Mas então, você acha que se, digamos assim, é que, por que muita gente cometeu um erro durante os protestos, dizer assim, queremos os militares de volta? Os militares não querem essa porra de volta, não. Mas eles querem ter o poder de volta deles, o valor que eles tinham, entendeu, cara? Sim, sim. Entendeu? E qualquer coisa eles podem voltar, né? Mas não tem interesse, não é interessante, porque não existe necessidade. A única linha militar que poderia ter é uma turma de esquerda pra fazer uma linha bolivariana. Só que todo mundo sabe que o governo boliviano não é bom nem pra um nem pra outro do Brasil. Se você começa, veja só, nosso país tá que nem a China. A China, ela é extremamente comunista. Só que ela tem que ser capitalista pra poder sustentar a máquina dela, porra. Então ela tem que liberar o pessoal, tem que vender, mas lá tem que ter opressão. Agora, se eu ver alguém dizendo, eu quero botar o sistema, adotar o sistema chinês. Não, ninguém quer adotar o sistema chinês, que é radical. Eu quero o sistema chinês aqui. É, o Andriga, ele é comunista. Eu tenho um busto de Stalin e Mao Tse Tung aqui do meu lado, eu tô beijando ele. Ele tá falando o seguinte, se você pegar óticamente falando, na teoria, o marxismo-stalinismo é muito bom, cara. O problema é a prática, porra. É, o problema é botar a prática, cara. É que nem o capitalismo. Mas a China conseguiu. A China conseguiu do jeito dela. Só que o povo condiciona nessa parte. Nosso país não tem, eu dizendo, historicamente, nosso país não tem essa cultura. Porque o chinês sempre foi muito massacrado, o chinês sempre foi um povo muito pobre, o chinês foi muito povo em que tinha uma sociedade extremamente vertical, pouquíssimo horizontal. É diferente de um país que tem características ocidentais como nós temos, cara. Inclusive, quem foi que quis foder a China um certo tempo? A Inglaterra, voltando à Inglaterra novamente. Vamos à guerra do ópio, guerra do ópio. O americano, ele tem uma cultura belicosa, uma formação de um país que sempre viveu em guerra. Quer dizer, ele estava na Inglaterra e teve que lutar pela Inglaterra, que também fez terrorismo. Depois que ele terminou a Inglaterra, ele brigou entre eles. Depois que terminou a guerra entre eles, brigou com os vizinhos, que foi a formação do Estado americano. Depois que formou o Estado americano, teve que brigar com o mundo, que foi a Primeira Guerra Mundial. Apanhou que nem pobre, voltou com o rabo entre as pernas, não que perdeu a guerra, mas voltou com uma dívida do caralho causada pela Inglaterra. Só que todo mundo sabe que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nunca foi... Hoje tá... Eu acho que no futuro não vai existir mais Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vai existir a Grande Guerra. Vai ter um começo e o final foi a Segunda Guerra Mundial. Você tá sabendo disso, né? É, o meio foi só uma respirada do pessoal. Só foi dar um tempo pra formar, trocar as lideranças. Então tá chegando à conclusão que não existiu uma pequena... Não teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Teve a Grande Guerra. Porque de 45 pra cá não teve grandes conflitos. Ou a Guerra Fria. A Guerra Fria foi problema político, cara. Tanto é que quando o Papa resolveu, vou tomar essa porra, João Paulo I, João Paulo II, vou acabar com essa porra, acabou. Cara. Por incrível que pareça. Quem acabou com a Guerra Fria? João Paulo II. Entendeu, gente? O Papa chegou assim, que confusão é essa, cara? A função do... Por isso que diz. Eu não sei se o Papa foi santo ou foi um anticristo pra muita gente. Vai ser excomungado. Não, gente. O que é o anticristo é tudo aquilo que é oposito àquilo que o cara. Se o Cristo do cara for um demônio, então o anticristo é o demônio. Então Jesus Cristo é o anticristo do demônio. Entendeu o que eu quis dizer? Então o Papa, quando acabou com aquilo tudo, porra, muita gente ficou desempregada. Muita gente não sabia o que fazer, cara. Muita gente perdeu a função. E muita gente ficou feliz. Muito bem retratado no filme Nicolas Cage. O cara começou a comemorar. Você acabou de abrir o maior paiol do mundo. O cara estimulou quem causou as maiores influências terroristas oficiais do mundo, que disseminou essa confusão toda, foi o João Paulo II, quando determinou a queda do Muro de Berlim, que levou à quebra da União Soviética. Foi arma pra tudo quanto é lado, galera. E tá aí. Ninguém sabe de onde parece tanta Kalashnikov, que a gente consegue produzir Kalashnikov, porque os traficantes conseguiram finalmente enfiar o pé na faca e vender arma pra tudo quanto é lado, cara. Tanto é que eclodiu a Guerra do Golfo em 1990, cara. Olha só que interessante. Foi a partir daí que foi essa Operação Vigília do Sul, né? Isso. Foi aí que a turma começou a se emputecer com o americano. Porque o americano viu a merda que deu esse espalhado. Essa mão de merda e começou a tomar decisões. Começou a fazer incursões. Que quem não sabe, judeus já faziam isso antes. Você assistiu aquele filme Munique? Não. Munique, Golda Meir deu ordem pro Mossad matar todos os terroristas que mataram os atletas nas Olimpíadas de Munique em 1972. Assista esse filme, filme de Spielberg, ganhou um Oscar. Eric Bana está fazendo uma puta interpretação, tá do caralho. O cara tá foda no filme. Então lá fala exatamente, um filme histórico, extremamente importante, eu recomendo, o filme do Spielberg, que mostra exatamente as ações do Mossad, exatamente para eles mataram, porque Golda Meir falou, não vai ter um pra contar a história, quero todos os mortos. E ele saiu da jurisdição dela e foi fazer isso. Então, ela saiu do Estado de Israel e pegou todos os terroristas. Inclusive, uns que quase não morreu, virou um terrorista famoso chamado Carlos o Chacal. O cara não tinha nada a ver com a história, o cara lá da puta que pariu. Acho que é chileno, se nem lembro, se mexicano, não sei. O cara nem lembra direito agora, depois tem que estudar. Que sabe como é que vai ficando velho, vai ficando burro, né? E levou o cara. Ficou um dos maiores terroristas, cara. Aí criou-se cela. Muitos desses terroristas foram treinar os malucos que eram treinados. Outro filme que retrata muito bem isso. Já assistiu o filme, chama-se Jogos Patrióticos? Já, muito bom esse filme. Os caras estavam treinando aonde? Na Líbia. Quem é que tomou ação? Olha só, muito bem retratado do filme. Quem é que tomou ação? Isso é os filmes dos anos 90. Quem é que tomou ação pra matar os terroristas líbios dentro do território líbio? Ah, foi os Estados Unidos. Não, foi a tropa SAS inglesa junto com os ingleses, junto com os americanos. Nossa, cara, eu acho que no fim desse podcast, desse papo alfa, a gente vai chegar à conclusão que a culpa de tudo é britânica, né? Mas tu tá percebendo, meu amigo? Meu amigo, você sabia que o brasileiro assinou essa merda? É. Ai, não. Tu assinou, que tu sabia que o cara que chutou o pau da barraca foi um brasileiro? Não. Eu acho que o nome do cast também vai mudar. Nós vamos colocar uma breve história do século XX. Uma breve história do século XX, vamos lá. Se você olhar assim, quem foi os países que estão fazendo e o americano tá pagando o pato? Que no final das contas o americano é a besta, pra variar. Todo mundo fala isso. Os brasileiros que assinaram, os ingleses que fizeram furdunço, os chineses, o papa que soltou, o papa que liberou geral as armas. Coitado do papa, o papa é gente boa, pô, João Paulo. É, ele fez a parte dele, só que aconteceu, pô, soltou os traficantes pra liberar arma pra tudo quanto é lado, porra. Então, tudo começa com uma briga de família, entre familiares, foi o caso do Irã, foi uma confusão, o americano se intrometeu e virou culpado, toma no cu. O americano, nos anos 70, só se fudeu no Vietnã, se fudeu no Irã, só começou a acertar nos anos 90, acertar entre aspas, porque essas consequências foi culminar em 2001, com dois aviões na torre do World Trade Center, que eles pagaram porque geraram isso. É, e você falou dos anos 90, e foi nos anos 90 que teve aquela que é considerada a terceira questão que levou ao 11 de setembro, que foi as sanções contra o Iraque, a partir de 6 de agosto ali de 1990. Eu juro pra você, Saddam Hussein tava pouco se fudendo pros Estados Unidos. Ele era mais aliado dos Estados Unidos, na verdade, na época, do que contra ele, né? Os que entre nós, o Iraque cuidava daquela furdunça toda, o Iraque e Israel, eles que cuidavam daquela furdunça toda, seguravam aquelas merdas todinha lá. É, porque essas sanções levaram a proibições de transações comerciais, financeiras, até medicinais, e aí que veio a questão de que o Bin Laden culpa mortalidade infantil, pobreza e sofrimento lá do Iraque, a todas essas questões, essas sanções aí. Mas né? Aí, cara, o que um cara que é filhinho de papai, criado com leite de cabra, com chifres peronizados... Ó, não fala mal dele não, que eu tenho uma estátua dele aqui também. Não, mentira, de Osama Bin Laden não, Eu tenho uma estátua do Bin Laden. Entendeu o que acontece? Criado com leite de cabra, mimadinho, que aprendeu a se revoltar e matar. A gente não sabe qual foi o verdadeiro motivo que usou Bin Laden. Ele foi usado como ferramenta contra a União Soviética, cara. É, a gente não pode esquecer que, acima de tudo, Osama Bin Laden, ele foi treinado pela CIA pra lutar contra a invasão da União Soviética no Afeganistão. Ué. Então, acima de tudo, o grupo terrorista da Al-Qaeda e o próprio Osama Bin Laden, eles são cria do próprio Estados Unidos. Já que eu gosto de citar filmes, Rambo 3, que todo mundo nega. Tem. Vamos, o que o cara botou lá? Estamos aqui unidos com o povo, o nosso povo irmão talibã lutando contra os soviéticos. Tá lá, porra, no filme, porra. Tá lá. Talibã botou os talibãs como heróis, cara. Sim. E hoje em dia, colocam eles como os grandes vilões, né? Meu amigo, você tem seu cunhado, você gosta do seu cunhado pra caralho, desde criança. Seu cunhado vai lá, te dá um abraço, chega lá, te dá um carrinho bonitinho, que nem eu aqui. Eu acabei de comprar o carrinho do Senna. Tô todo feliz aqui que comprei o carrinho do Senna, dessa série nova. Ó, o carrinho do Senna. Beleza, comprei o carrinho aqui. Beleza, então. Esse cara era seu cunhado. Sempre dava aquilo, te dava de presente. Porra, te jogava pra futebol. Depois chegou com um Atari debaixo do braço. Depois chegou com videogame, sei lá. Você, porra, esse cara é o melhor amigo do mundo. Amigo do mundo. Aí um dia ele chega bêbado, mete duas porradas na tua irmã. Sua irmã chora. Aí você pega e dá dois tiros nele. É a vida, meu camarada. Era o melhor amigo do mundo teu. Mas ele meteu a mão na tua irmã, tu vai defender tua irmã, cara. Eu não entendi quem que é a irmã aí. Né? É a Arábia Saudita, a irmã? Exato, meu filho. O caba chegou lá, você criou o cara e tudo mais. Depois que ele perdeu a referência, que o americano soltou, ele ficou solto, ele que foi que ele aconteceu? Não, agora quem é o culpado da gente é o cara que tá não criando agora, é o meu inimigo. Porque o americano, simplesmente, quando terminou a Guerra Fria, ele abandonou ele teve que investir nos países que estavam ficando sem a estrutura. Ele abandonou toda aquela guerra, perdeu o motivo. Os caras começaram, porra, faltou os investimentos, as pessoas começaram a criticar, faltou grana, faltou alimento, faltou documento. Por quê? O americano, se continuasse trabalhando naquela região da Arábia, ele teve que tirar essa povo que estava alimentando com guerra, treinamento e tudo mais, teve que focar nos países que estavam saindo. Eu tenho a porra de um país fudido na Arábia que está fazendo frente com a União Soviética. Não existe mais, para que eu vou investir? Eu vou investir na Alemanha Oriental que está saindo aqui agora. Eu vou investir na Polônia, vou investir na Tcheca, vou investir na Geórgia, vou investir nesses países que me dão mais dinheiro. É muito mais importante a Europa, na cabeça de qualquer um, do que a porra de um país da puta que eu pariu do Talibã. Que problema é do povo que vai estar lá? Então foi isso, cara. Você criou uma porrada de órfão revoltado. Cara. Sim, com certeza. E aí nasceu toda uma geração de ódio dos Estados Unidos. Frustrado também, com certeza. Por que não? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9:45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. Tudo isso, todas essas discórdias levaram àquele grande ataque do 11 de setembro. O que aconteceu com o 11 de setembro foi consequência do próprio ódio não gerenciado por negligências de governos americanos que não viram onde estava implantado o ovo da serpente. Ele vinha planejando desde 1998, né, cara, esses ataques. Lindão, você esqueceu do ataque do próprio Osama Bin Laden no estacionamento do World Trade Center com dois carros-bomba, porra? Sim. Só que lá era tanto concreto que carro bomba e porra e nada não fez em nada, cara. Ele fez um ataque primeiro. Ele fez uma premissa, não lembro qual foi o ano, acho que foi 92, 93 que teve um ataque lá. É, que tem até aquele filme lá, Nova York sitiada, né? Isso, aí foi exatamente, depois foi até proibido. Gente, bom, você tem uma ideia, pra cultura nerd, onde você tem foi tão ruim que tirou a cena mais famosa do Homem-Aranha, porra. Que ele ia segurar, ia botar a teia entre os dois, outro Trade Center e ficar preso um helicóptero dos bandidos, cara. Era trailer, lembra disso? Que era trailer do Homem-Aranha, cara? Lembro. Teve que ser editada, cara. Teve que ser editada. E muita gente tirou proveito, inclusive até o Schwarzenegger fez o filme sobre terrorismo. Você acha que ele não sabia o que estava fazendo? Agora, é uma questão muito interessante você pensar que os Estados Unidos, pela primeira vez, ele foi ferido dentro do próprio território. Não, que os Estados Unidos vez. Segunda vez. Qual foi a primeira? Pearl Harbor. Ah, mas Pearl Harbor era uma ilha no meio do Pacífico, né? Mas a ilha era deles. Era deles, mas aí ele considera até que o Brasil é deles também, né? A Amazônia é deles. Não, peraí. Pearl Harbor é território americano, realmente reconhecido, é local de férias, é um país, um local extremamente idolatrado, extremamente importante pra gente, que sem Pearl Harbor, se não existe o Havaí, não existia Jurassic Park, entendeu? Olha aí até onde vai, cara. É, meu filho, que aquela cena entrada ali, ela, na praia do Waikiki ali, você não tá vendo ali onde é que o cara vai chegando, começa aquela cena. É o Havaí, porra. Agora uma pergunta. Euler, onde você tava no... Euler, ó, eu viajando. O Winchester, onde você tava quando as torres caíram? Cara, é uma coisa engraçada. No saco do seu pai. Não, porra. Em 2001, eu tinha 11 anos de idade, 2001, pô. Nesse 2011 anos de idade, no exato momento, eu estava assistindo Dragon Ball esperando Goku se transformar em Super Saiyajin 3 e cortaram pra imagem das torres gêmeas caindo. Você falou, caralho, o Super Saiyajin é foda, ele tá derrubando o prédio. Caralho, meu Deus do céu, misturar Dragon Ball Z com 11 de setembro, nem o Azila Cash conseguiu isso. Na época eu fiquei muito puto, pô. Eu tinha 11 anos, não queria saber de nada de negócio político do mundo. Eu queria assistir a Dragon Ball, pô. Meu irmão, a gente acabou de superar o Azila, cara. Transformamos 11 de setembro com Dragon Ball Z, cara. Caralho! Mas foi, eu tava assistindo Dragon Ball na Globo e de repente começou a mostrar o ataque do 11 de setembro. A partir dali foi o dia todo, todas as emissoras falando sobre o ataque do 11 de setembro. Mas uma coisa tão séria que, como eu falei, desde 1998 ele já vinha planejando, ele já tinha feito um ataque no estacionamento, né, como o Giovanni falou, como a gente sabe, e a gente junta as peças, ele foi também da CIA, né, como o Rodrigo falou. Não, ele não foi da CIA, ele foi treinado pela CIA. Treinado, diferente. Isso, exatamente. Ele era bucha de canhão. A turma achava que ele não ia durar, entendeu, cara? Por isso que ele é treinado, ele, com certeza ele ia morrer, só que ninguém... Ele só que ninguém durou. Ligou, né? Agora, eu ainda acho que botaram ele como culpado. Eu acho que quem fez o ataque do 11 de setembro não foi o Osama Bin Laden, foi o Pop Bush que mandou derrubar, meu Deus do céu. Exatamente, o Euler, que ia participar desse cast, ele disse exatamente isso, que quem realmente o culpado foi os Estados Unidos, aquilo foi tudo um... Não, vamos falar assim, historicamente falando, sabe o que que é? Por que que a gente brinca com essa porra? Porque o americano não aceita a negligência de todas as coisas que aconteceram, porque eu vou dar um exemplo seguinte, o ataque de Pearl Harbor, você sabia que tinha como anteceder o problema? Tinha como anteceder o problema. Sim, eles já esperaram descobriu... justamente pra ter um motivo, né? Não, nem foi isso não, foi negligência, porque isso é já aquela desculpa histórica pra dizer que tem um motivo, não, foi negligência. Primeiro o radar avisou, ninguém acreditou, depois encontraram um submarino local e negligiou, e todo mundo sabia que qualquer hora o Japão ia... Tanto é que iam chegar os porta-eventos vez uma semana. Os espiões japoneses aqui erraram. Erraram em uma data de uma semana. Um erro de... Se tivesse esperado mais uma semana, tinha atacado os porta-aviões americanos, tinha aumentado a guerra por mais uns 5 ou 6 anos. Então a guerra tinha acabado em 1950, por aí, entendeu? Mas o americano deu o troco no Japão. Pode ter certeza disso. Porque a ideia do Japão, até do Japão fazer um ataque de Pearl Harbor, era exatamente para forçar um armistício com os Estados Unidos. Você sabe que armistício não tem, tem troco, tá? O problema é que o americano se sentiu ultrajado porque teve um ataque no próprio território solo. E muita gente foi morta. Só encontraram um encoraçado, só tinha um grande encoraçado, que foi o North Carolina, que afundou com 3 mil pessoas, entendeu? Mas eram todos militares. Dessa vez, o 11 de setembro foi uma fatalidade. Houve uma negligência geral, como aconteceu agora a história do piloto alemão. Como é que o piloto alemão, com problemas psicológicos já aprovados, ninguém percebe? Agora vai ser foda. Agora vai ser padrão Japão pra preparar chá. Vai ser a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Existe um conjunto de negligências que aconteceram que permitiram que acontecesse o ataque de 11 de setembro. Entendeu, gente? Então, é mais fácil dizer que o Bush liberou. É muito mais fácil pra você acreditar. Da mesma forma que existe a teoria que o Brasil entregou a Copa pra Alemanha e não perdeu. Não, perdeu. 7-1 não tem como não, meu amigo. Também tem outra teoria também mais louca, é a teoria da Copa de 98, que o Brasil perdeu pra França. Não, o Brasil entregou o jogo pra França. Tem todo tipo de teoria. Não, macho, todo mundo sabia que o Brasil ia perder, por isso que Neymar se machucou aqui em Fortaleza. Que porra é essa, cara? Então, é mais fácil acreditar no óbvio do que realmente aconteceu. Foi um conjunto de negligência do parte do sistema de segurança americano. Permitiu que pessoas comuns, sem perfil, treinassem voos, treinassem pros próprios americanos. Deu tempo pra formar. Agora tá na hora, né? Se juntar eu e você agora, fazer um podcast, falar mal dos Estados Unidos, daqui a pouco vai entrar assim aqui e pegar a gente, entendeu? No Brasil, aqui de passagem. Tem uma coisa que eu acredito piamente que foi escondido pela mídia. Por exemplo, depois do atentado do 11 de setembro das torres, tinha o voo da Pensilvânia do voo 93, que até fizeram um filme sobre eles. Tá na cara ali que foi um caça norte-americano que abateu um avião cheio de civil pra ele não atingir a Casa Branca. E eles insistem em colocar a história que foi os próprios passageiros que invadiram a cabine. Como que o passageiro invadiu a cabine se os terroristas estavam trancados dentro da cabine? Né? Primeira pergunta, você estava lá? Olha, eu não tava, mas assim, né? Segunda pergunta, ô Piscite. Segunda pergunta, Piscite. Você é governo americano? Eu não sou, mas eu sou bem objetivado. Aí o cara inventa aquela história, o pessoal te despedindo do telefone. Cara, quem vai contar a história? Só quando a gente vai saber. Sabe quando a gente vai saber essa história do avião do voo 93? Nunca. Foi uma coisa muito bem elaborada, né, cara? Uma coisa que, como você falou, Giovanni... Que nada, foi um conjunto de fatalidade, foi acontecendo sem querer. Os caras estavam achando que só ia pegar um, porra, e olha lá, que os americanos derrubar, por isso que foram dois. Pegaram quatro, velho. Foi, meu irmão. Pegaram quatro. Inclusive em 98, o Centro de Contra-Terrorismo da CIA, ele até relatou, abriu o Bill Clinton, que a Al-Qaeda estava planejando um ataque envolvendo sequestro, gente, de avião. O americano não deu crédito. Mais uma vez, a arrogância americana. Ah, não vai acontecer. Toma no cu, cara. O americano, ele foi na inocência dele, desculpa dizer esse termo, e na arrogância, sabe que arrogância e inocência andam muito juntos, certo? Não perceberam que estavam em ataque e pagaram por este pato seriamente. Agora, você não falou, Giovanni, onde você estava quando caiu as torres? Estava trabalhando, estava em Salvador, quando minha ex-mulher liga pra mim, o mundo vai acabar. Mulher, calma, vai pra televisão que o mundo vai acabar. Ela tava de folga. Eu falei, calma, quando liga a televisão, vem um avião e pau! Eu falei, que porra é essa, meu irmão? Aí eu gostava, já me interessava por esse assunto e tudo mais, eu falava, existiam várias células interessadas, era o Gaddafi, na época, era o pessoal russo, e tava muito puto com os Estados Unidos, que era uma variação. Tinha acabado a crise do petróleo. Isso, tinha um pessoal muito russo. A OLP também tava interessada, que financiava muita gente. Muita gente dos próprios talibãs, e o americano descobriu, porque é o seguinte, antigamente, toda unidade terrorista assumia. Ó, nós atacamos, fomos lá que atacamos. Dessa vez o ataque teve e ninguém assumiu. Nunca ninguém assumiu esse ataque, né? Isso que é mais curioso. Esse nunca teve assumido. Então, por isso que é uma coisa que muita gente não entende, porque não teve. Hoje, a Al-Qaeda vira e mexe assume. Assume naquelas, né, também, né? Eu não sei, a turma diz, vai Al-Qaeda. Um coitadinho com cuidador de cabra lá, vai lá e assume, né? O cara que trampa com a porra das cabritas, cara, coitado, que não tem nem mulher direito. Não, eu vou falar, pra mim, haters gonna hate agora, porque isso é opinião Andrigo Cremiato. Eu era meio doido na época. Eu botava fogo em McDonald's. Eu botei dois fogos em dois McDonald's na época. Não sei se pode gerar algum problema, mas enfim, lá vai. pra você, te vira. Só uma pergunta. Você disse qual foram os McDonald's? Ah, foram os McDonald's do Paraguai. De Botucatu. Mas vamos lá. Agora os donos vão saber que foi você. Não, então, não, a gente tinha um grupo de reacionários políticos, né, com 17 anos. Então a gente... Vocês eram revoltados com tudo, americano, japonês, tailandês, tudo. Mais americano, a gente era totalmente contra anti-americano, né, então a gente saía com... Vai gostar de um Big Mac, né? Não, hoje em dia eu como, mas na época eu não comia, não. Aí, que rastori, aí, pseudo-terrorista, rapaz. Hoje eu virei capitalista, hoje eu virei a casaca. Mas enfim, e aí na época a gente fazia panfletagem antes do atentado, né? A gente saía na rua panfletando contra os Estados Unidos, dominação imperialista e tal. Então, eu hoje, obviamente, que nos altos dos meus 30 anos, eu repenso isso e eu não falo mais isso, até porque eu quero levar minha filha na Disneylândia, né? Mas, na época e durante muito tempo, eu falei que foi o dia mais feliz da minha vida. Rodrigo, você tem um problema muito sério. O que se chegar, você tiver algum problema, o que você entende? Tem action figure americano ainda tá no gibi, né, cara? Então, hoje eu virei casaco, então, se tiver alguém do visto americano aí me ouvindo, não vou explodir mais nada. Eu adoro os Estados Unidos, só tenho Apple, inclusive. Steve Jobs é um dos meus ídolos. Mas na época foi muito legal, assim, porque... Muito legal. Quebrou... Não, porque assim, pensando historicamente, tudo bem, morreu um monte de gente, esse negócio é ruim pra caramba, todo lugar que morre gente é ruim. Só que pensando de uma forma objetiva, ele quebrou o orgulho americano. Eu conheci muito americano antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro. Antes do 11 de setembro, o povo americano se achava o melhor do mundo. Hoje, você ainda tem muito, 70% do americano ainda se acha o melhor do mundo. Mas pelo menos, por uma boa parte, você sente o quê? Que quebrou aquele orgulho, aquele negócio de ser xerife do mundo. Hoje os caras vêm, eles já vêm mais maleável, já vêm mais pensando. Eles tomaram uma grande lição que serviu pra eles positivamente também. Então, a lição que fica às 11 de setembro é isso. Foi triste, foi. Foi, morreu muita gente, morreu. Só que, querendo ou não, quebrou a crista do americano. O americano percebeu que também eles podem sangrar. Eles não são os melhores do mundo. Então, a partir daí, nasce uma nova era que a gente vai aprender em breve, que é a era de dominação chinesa e a morte do Império Americano. Cara, eu vou ser sincero contigo. O Império, na verdade, americano nunca existiu. Existe o Império Britânico, certo? Olha aí, tá vendo? A gente vai estar atrás. Nunca existiu. O americano sempre foi um fantoche britânico, certo? No final das contas, o americano é um... Inocente, como é que chama? Inocente útil, cara. Vou ser sincero. Acho que o Giovanni tá com medo de perder o visto, hein? Não, que porra de perder o visto. Não tenho visto americano, não, cara. Tô tranquilo sobre isso. Porque eu tô falando que, historicamente, se você pegar a história que todo mundo fala, quem sempre dominou, sempre faz as confusões no mundo, sempre vai dominar, sempre foi a Europa, cara. O americano só tá à frente disso, cara. Você chegar assim, império chinês, o chinês não vai assumir. Ele pode até assumir economicamente, como eu te falei, mas não vai ter postura pra assumir, porque não tem cultura pra isso. Ele vai ter um domínio financeiro. Ele já, vamos dizer assim, ele vai ser como foi o Brasil nos anos da época da cana. O Brasil era o som financeiro, mas não tinha cultura pra dominar o mundo. Se o Brasil cortar a cana, como é que seria o mundo? Não é a mesma coisa que a OPEP fez há um tempo atrás com o petróleo, entendeu, cara? Se a gente for nessa linha. Ah, o americano aprendeu? Aprendeu. Agora cá entre nós, cara. Eu juro pra você, entre ser um arrogante com dinheiro e um país estável ou ser um país onde você não pode ter nem dizer assim, a maior empresa do meu país é a melhor empresa do mundo, cara. Eu hoje, sinceridade, se chegar pra me dizer que o americano ele é ruim, não. Vou ser sincero, é ruim é brasileiro, cara. Que estão vendo aí o cara detonar seu país e jogar milhões de dinheiro fora, jogar empresas que deram certo anos e agora não estão funcionando para subsidiar uma máquina de governo. Eu não estou dizendo, gente, eu não sou de nenhum partido político, não sou de nenhuma tendência política, não sou de extrema direita, não sou de extrema esquerda, não sou nada. Mas você dizer assim, também não estou defendendo os Estados Unidos, eu sou o uso da razão. A situação hoje da gente não nos permite julgar ninguém e nem fazer previsão. Nós temos que fazer um meia-culpa e resolver nossos problemas atuais. A gente não consegue fechar um processo de julgamento, a gente não consegue indicar culpados. Todo mundo está envolvido. Cara, nos anos 90 a gente botou o colo por muito menos, cara. A gente não consegue botar os governos atuais porque tá todo mundo envolvido, cara. Até acho que depende, acho que até minha mãe tá envolvida nessa história. Acho que até a dona Vilma tá nesse rolo agora também. Deve estar lá, tá no lavajado, deve estar velho, tá com sabão no tempo, guarda o ouvido. Até o Andrigo deve estar envolvido, né? E quer dizer agora que a culpa dos americanos e dos chineses querem assumir. Mas eu até vou dizer que antes de House of Cards eu achava que a democracia americana era legal. Agora, depois de House of Cards, eu tô achando que até eles também são... Os vendidos. Meu filho, quantos políticos brasileiros assinaram contrato em cima de bundinhas de garota de programa de R$4.000, cara? Ah, meu amigo. Cara, eu, antes de olhar pro vizinho, dizer qual é o problema dele, tem que olhar, nós temos que nos se olhar, cara. Acho que antes de chegar assim, que é o maior terrorismo do mundo hoje, acho que é o brasileiro, cara. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Bom, galera, a gente falou hoje, discutiu hoje, falou um pouco sobre a temática, plano de fundo, terrorismo, mas a gente deu uma pincelada e eu acho que a gente chegou a um consenso de que depende do ponto de vista e a discórdia, ela está de todos os lados. O terrorismo depende de onde você está olhando. Ele pode partir de todo e qualquer lado, bem como também a inocência de um país ou não que provoca isso. Eu quero agradecer muito ao Giovanni por ter aceitado, né, participar desse cast aqui, desse bate-papo muito bacana, papo alfa, nosso segundo papo alfa. A gente fica muito feliz aí de estar sendo reconhecido, muita gente está escutando, muita gente aí está compartilhando, está gostando aí do nosso trabalho. É o segundo que a gente está fazendo, mas a gente já está recebendo um apoio muito grande e é muito bom ter a presença de Giovanni. Giovanni, obrigado, cara, por mais essa participação, e pode deixar aí também os links aí do Rapadura, do Miniatura Gigi. Não, cara, eu tô aqui, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, fazendo esse processo aqui, conhecendo o Rodrigo Gigi, que é uma oportunidade única também, e graças a Deus a gente tá juntos aqui, chegando a trocar as ideias, e o mais importante, ninguém tá pensando igual. Acho que isso é a verdadeira ideia, de dividir a ideia, isso, todo mundo, cada um com seu ponto de vista, e eu não vou mentir não, no frigir dos ovos até tem que dizer com ele, eu acredito também que possivelmente a China tomou essa porra mesmo, só não sei se o povo vai ter peito pra tocar, mas se a possibilidade que existe, entendeu, cara? Então... É isso aí, Alfas. Então vamos aí pra mais um final de um Papo Alfa, número 2. Gostaríamos de agradecer a todo mundo aí que comentou, todo mundo que mandou e-mail. Principalmente aqueles que vão xingar. Principalmente quem xingar. Quem também quiser mandar carta de morte pra mim, pode mandar, não tem problema. Meu nome não é Giovanni, meu nome é André Gudijo, pode mandar pra mim. É, sou Andrigo Cremiato, apesar de se chamar de André o cast todo, mas... mas enfim, galera, é isso aí, Alfas, o nosso negócio é discussão, o nosso negócio é conversar. Você viu que nós demos uma volta aí por todo o século XX, mas o importante é que nós discutimos, nós botamos neurônio pra trabalhar, e dessa discussão, com certeza, sempre vai nascer a luz. Ô, Giovanni, você nem deixou o link do Miniatura Gijo, pô? Ah, não, gente, vamos lá, eu tenho um blog que eu boto lá minhas maquetas, tá um pouquinho atrasado, mas a gente vai atualizar. Que é o www.miniaturagigio.wordpress.com, um blog onde eu boto vezes 10. Essa semana eu devo atualizar ele com o trabalho que eu tô fazendo numa Rockbuster, que eu peguei uma Rockbuster de brinquedo e transformando numa peça única de expositor. Inclusive, a gente vai fazer um display baseando já nesse novo filme, que já comprei os ingressos, diga de passagem, com mais de um mês de antecedência já. Já comprei os ingressos com mais de um mês de antecedência já. E a venda, né? É consumismo americano, mas acho legal. É, legal. Beleza, e do Rapadura Cast também, que dispensa apresentações, todo mundo conhece. Quem é o sitezinho. Quem curte cinema e conhece o Mundo Podcast sabe muito bem como é que acessa lá o Rapadura Cast, mas quem é novo e ainda não conhece, a gente vai deixar aí o link pra vocês. Então é isso aí, pessoal, a gente fica por aqui com esse segundo Papo Alfa, sua mesa redonda virtual da internet do Brasil. E lembrando pra vocês, continue acessando www.papoalfa.com.br. Vá lá, assine o nosso feed também, que é o feeds.feedburner.com/alphacast, ok? feeds.feedburner.com/alphacast, nosso Twitter, Papo Alfa, nosso Facebook, facebook.com/papoalfa. E é isso aí, continue nos acompanhando, manda e-mails, fala o que você achou, pode discutir, pode dar suas ideias. Em breve a gente começa a colocar os e-mails aqui, ler os e-mails pra galera, então pode falar, dar ideias pra gente. Enfim, quero mandar um grande abraço pra todos que estão nos escutando aí, que muita gente já tá escutando e curtindo a gente. Então, se eu falar os nomes aqui, eu vou esquecer, mas em breve, breve a gente vai começar a agradecer oficialmente a todos vocês aí, lendo os e-mails. Então é isso aí, galera. O e-mail pra você mandar é aquele que a gente já falou no passado, no cast passado, que é papoalfa@gmail.com. Então você pode mandar pra esse e-mail aí, ok? Lembrando que terceiro Papo Alfa, daqui a 15 dias, nosso Papo Alfa é quinzenal, ou seja, cada 15 dias a gente lança um novo Papo Alfa. Obrigado, galera, até o próximo. E é claro, nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações a todos e lembre-se, Audi Augusta, Perangusta, por caminhos difíceis, chegamos à glória. É isso aí, tchau.